sobre a cabeça dele, aí girou e caiu sobre a cabeça, onde deu a lesão aí no cérebro, o impacto, impacto mais forte. Deu o dano maior ali, né? Na cabeça dele, estava de capacete no dia. A gente acredita que se não tivesse, teria ido a óbito no momento ali da queda, né, Furão? E é uma coisa, doença todo mundo sabe, quem já passou aí dos ouvintes e sabe, né, que é uma coisa que demanda muito recurso, né? Tem uma vaquinha online rolando aí, o pessoal criou. Aquele dia nós tínhamos visto, né, já estava em 9.399. Deixa eu É, até dar uma o conferida valor aqui, aí que o né? pessoal está colaborando, né? E como eu disse, é uma coisa que vai ser aplicada nele, porque demanda de recurso aí para manter ele quando ele vir para casa. A gente não tem perspectiva ainda quando ele vai vir, né, Furão? Ele ainda está hospitalizado. E vale a pena ressaltar, né, que ele continua aí em coma Em coma induzido, né? induzido, ele contraiu, ia dizer, ele contraiu uma bactéria lá no hospital, e ele está sedado ainda, né? Está sedado e com picos de febre e coisa, então não tem a previsão de alta. Mas a gente sabe que quando ele vir para casa, se ele vir para casa, vai requerer aí um certo cuidado, né, Furão? E vai demandar de recursos para ter esses cuidados. A É, gente tem conseguido segue o mesmo valor, ó. 9.390. 9.399, da vaquinha online, tá? E daí, Furão, aproveitando o espaço aí que tu nos cede no teu programa aí, ó, convidar o pessoal que vá almoçar lá no sábado, ali na Cancha do Márcio. O Márcio tem por costume servir bem ali as pessoas, né? É muito bom as comidas ali. E que o pessoal prestigie. Vai ter um ingresso para vender aqui até amanhã, tardinha, aqui na loja da Mica. Na hora, claro, a gente vai receber, se aparecer alguém lá de última hora, né? A gente vai se preparar para isso. Por que que a gente pede que as pessoas adquiram o ingresso até amanhã, tardinha? Quem quiser ir lá nos prestigiar e almoçar com a gente no sábado. Para a gente ter uma previsão, né, Furão, do que fazer, de que quantidade fazer aí para atender bem o pessoal. Então, volto a frisar aí, vai ter os ingressos para esse almoço beneficente ali na loja da Mica até amanhã, tardinha, ou com a Patrícia lá na linha São Luís, ali na Cancha do Márcio, né? Até amanhã, tardinha. Valor de R$ 25 por pessoas aí, por adulto, né? E a inscrição para o torneio de boche é R$ 50 pela dupla. Aí vai ter a premiação em dinheiro aí para os competidores, para o pessoal que quiser participar do torneio. E a sobra aí da inscrição também vai ser revertida para o Emerson aí, né? Esse valor aí. Então a gente deixa o convite aí, né? E o pedido que o pessoal vá lá almoçar com a gente no sábado. Nós vamos estar lá o dia inteiro organizando, ajudando, né? O pessoal E aí. principalmente, né, que a gente colocou, né, Paulo, a questão de comprar, pegar a ficha antecipada, para a gente saber, para É, para a vocês gente ter uma saber, previsão para vocês terem uma base de quanto de quanto galeto. fazer, né? Exatamente, né? Para Então. evitar o desperdício, né, Furão? E para sobrar mais para ele, na verdade, também, né? Exato, né? Aqui, o objetivo é justamente esse aí, dar um aporte aí pro nosso amigo Emerson, né? E a outra questão, assim, também que a gente precisa colocar, né, que nós temos aí um caixa também separado ali na loja da Mica, né, caso alguém queira, eu não tenho Pix, eu não tenho, não sei como é que fazer para ajudar na vaquinha, eu quero ajudar assim, vai até ali, fala com a Simone, né, e tem um caixinha separado ali para fazer para receber, né, valores para o pessoal poder colaborar Bem também, né? lembrado, Furão. O pessoal tem comparecido aí, vários amigos da gente, né? Tem colaborado ali. A gente está fazendo o registro, colocando o nome e tudo, né? De quem são as pessoas, até para passar para a esposa do Emerson, que é para quem a gente vai mandar esse dinheiro, né? Para a esposa dele aí que está acompanhando. Mas tem mais essa forma aí. Se alguém quiser colaborar e não tiver o Pix, não tiver o Face, né? Não. Pode comparecer ali na loja, ali que tem. A gente faz um registro ali num caderno e tem uma caixinha separada ali que para esse fim aí, que é para arrecadar para o Emerson. Eu agradeço, Furão, as pessoas aí que já colaboraram, agradeço de coração. E aquelas que se dispõem a colaborar ainda, né? Muita gente nos encontra aí na rua e diz: Olha, eu vou colaborar. Eu não sei se foi no almoço, mas de alguma forma eu vou colaborar. Outros dizem: Olha, eu vou adquirir a ficha, eu não vou poder ir ao almoço, mas vou adquirir a E ficha, uma né? coisa assim, ó, Paulo, vou aproveitar a tua presença aí, porque já que tu, é uma pessoa bastante conhecida da região também, e que nem eu gosto de conversar também no microfone, não a... diz a Simone, viu? Não... Isso é mentira. A gente sempre pensa assim, ah, mas vem cá, mas eu vou doar e quero ser anônimo. Não, eu quero doar, mas não quero ser anônimo. Está na, de cada um, né? Muitos dizem assim, ah, mas o cara está doando lá e está querendo aparecer. Não. É para conscientizar mais pessoas a colaborarem. Se eu posso, tu pode também. Se não pode... É, e não diz, e não tem valor, né? Fora, exatamente. Assim, ó, seja de forma identificada ou anônima, e não tem valor, não é? Ah, eu vou... Eu tenho até um pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho, né? Sim. A gente chega no objetivo, com né? Com certeza. E toda ajuda é bem-vinda, independente de valor, né? Exatamente, não precisa ser um valor em dinheiro, que lembre dele na hora de fazer a oração lá, né? E reze por ele também. Com certeza. Tudo é válido. E é uma situação que a gente está passando ali na nossa família, agora no caso ele é meu concunhado, né? Mas a gente, enquanto ser humano, nunca está livre de uma situação assim, né? Não, de maneira alguma, né? Estamos sujeitos a isso. E nós, seres humanos, de uma maneira geral, estamos sempre ajudando, né, Furão? Eu digo assim, tu não nasceu na vida para ajudar o teu próximo, tu não marca passagem, não, né? Não, tu não é nada. Não? Não é nada. E faz muito, como a gente disse aquele dia, faz muito melhor para ti que está ajudando, às vezes, do que para aquela pessoa que vai receber, né? É, com certeza. Não, mas realmente aí vale a pena e o pessoal acho que está colaborando. A gente viu aí pela questão aí da vaquinha, não foi atingido ainda... O valor que estava sendo proposto, né? Uhum. Mas já o pessoal já fica muito faceiro com o que tem. E, né? Com certeza, com certeza. E eu digo assim, Furão, toda ajuda é bem-vinda e agradeço por aquelas pessoas que de uma forma ou de outra estão ajudando. Reforço o convite aí, então, o almoço ali na Cancha do Márcio, é um lugar bem bom, tem bastante espaço ali. No sábado, vai ser o almoço, sábado ao meio-dia, agora no próximo sábado. Valor de R$25 a ficha aí para adulto, né? E convido aí os ouvintes que estão me ouvindo. Eu sei que a nossa rádio comunitária 104.9 tem um longo alcance, vai longe na nossa região, né? Sim, e agora com o advento da internet, a gente está aí, a gente está em imagens também, o pessoal está acompanhando aqui, eu estou acompanhando o pico do pessoal aí assistindo também, né? Sim. Então é sinal que o pessoal realmente está interessado, e o pessoal gosta também, né? De nos acompanhar e acompanhar o que está acontecendo aqui em Cerro Branco e também, com certeza, aí do pessoal colaborar no sábado ali, ali almoçar, né, para colaborar também com o Emerson. Né? Com certeza. Então tá, pessoal, agradeço aí o espaço para o Furão, para a rádio, nossa rádio 104.9, a rádio comunitária aqui de Cerro Branco, né, Furão? E agradeço aos ouvintes, aquelas pessoas que vão se fazer presente lá ou que estão, de uma maneira ou outra, ajudando aí o nosso amigo Emerson. Uma pessoa bem conhecida no município, amigo de todo mundo ainda. Com certeza. E esperamos aí que o maior número de pessoas que possam estar lá no sábado, que compareça ali na Caixa do Mais, que pegue o convitezinho aqui, né, na loja da Mica, ou lá com a Patrícia mesmo, ou ligue, deixar meu celular aí, se de repente alguém não pode vir até o centro, mas queira ir no sábado, Furão, é 996-875798. Então, 996-875798. Isso, pode nos ligar aí que a gente reserva o convitezinho aí sem problema nenhum. É só para a gente ter uma previsão aí das pessoas que vão nos prestigiar lá no sábado. 996-875798. O Paulo, tá? Paulão. Paulão, Paulo César aí. Isso. Tá. Furão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes aí, então, por nos ouvir, por nos assistir, né? E dizendo sempre, Furão, eu estou sempre à disposição para ajudar, seja em qualquer situação, né? O pessoal já nos conhece aí no nosso tempo de brigada e, né? E ao longo desses 25 anos que eu estou em Cerro Branco aí, sempre para ajudar as pessoas da maneira que a gente pode, tá? Com certeza. Um abraço, Furão, muito obrigado e obrigado, ouvintes aí da nossa 104.9. Valeu aí. Agora são 8h40, 8h40, vamos de música, daqui a pouquinho eu tô de volta, mandando abraços aqui pro Jocely Meller, pro Didi lá em Bento Gonçalves, pra Nelce, pra Selvina, pra Rejane Dias, pro Valério Caspor, pra Marisa e o Zezinho. O Zezinho tá de aniversário hoje, tá trocando de ideia, trocando de idade aí o Zezinho. A ideia não troca, né? Não tem perigo, tá? Um abraço aí, Zezinho. Daqui a pouquinho a gente toca a música aí pra você, tá? Pessoal que mandou recadinho aqui no Messenger, daqui a pouquinho a gente vê aí o que tem pela frente. 8 horas e 40 minutos, vamos de música, daqui a pouquinho eu tô de volta. Vamos cantar e nos alegrar com algumas de nossas canções e marcar em nossos corações. Minha vida sem você não dá pra viver. Sem você não sou ninguém. Já tentei com outro alguém ser feliz, mas não deu. Estou pedindo pra voltar, voltar para os braços meus. Eu estou muito carente, eu estou aqui ausente, precisando dos carinhos meus. 8:47, 8:47. Obrigado, Paulo, aí, obrigado, Simone, obrigado, Vini. É, daqui a pouquinho o tio Furão vai postar a foto do Vini na mesa da rádio, tá? Pode olhar no Facebook lá. 8:47, 104 FM, Cerro Branco, meu amigo Zezinho. Ô, meu amigo Zezinho, ele tá de aniversário, né? Tá de aniversário. E eu vou ser obrigado, né? Né, Zezinho? Eu vou ser obrigado a tocar. Esta é a história de um velhote safado que sempre queria, mas nunca podia. Queria dançar, gente. Eu fui num baile pras bandas de vacaria, e quem animava este baile era o amigo tio Bilia. E um velhote se assanhou e convidou uma guria, e gritava assim deste jeito: vamos dançar até clare o dia. E todo mundo dançava e o velho se sacudia, também querendo dançar, só que o velho não podia. Como todo mundo pode, achei que o velho podia. E o velho não desistiu, mas só pôde no outro dia. Como todo mundo pode, achei que o velho podia. E o velho não desistiu, mas só pôde no outro dia. O velho se resolveu e pra todo mundo dizia: quero ver se ainda faço certas coisas que eu fazia. E foi assim deste jeito, até clarear o dia. O velho sempre tentando queria, mas não podia. Como todo mundo pode, achei que o velho podia. E o velho não desistiu, mas só pôde no outro dia. Como todo mundo pode, achei que o velho podia. E o velho não desistiu, mas só pôde no outro dia. E o velhote aguentou firme o baile cheio a noite inteira, sempre dançando. O velho todo faceiro e cheio de alegria, contava pra todo mundo: eu sabia que eu conseguia. Quando terminou o baile, ele mandou-se a lacria, com uma prenda bonita se foi pra Santa Maria. Como todo mundo pode, achei que o velho podia. E o velho não desistiu, mas só pôde no outro dia. Como todo mundo pode, achei que o velho podia. E o velho não desistiu, mas só pôde no outro dia. E o velhote foi e deu com os costados lá em Santa Maria. Viu, Zezinho, diz o Dibirto que o ele... Fórmula exclusiva, fortalece os ossos e articulações, reduz as dores e inflamações, aumenta a resistência física e melhora a imunidade. É ótimo para diabéticos, ajuda a controlar níveis de açúcar no sangue. Experimente Caça Dor, faça diferença em sua vida. Dores, cansaço físico e mental, nunca mais. Caçador você encontra na Aga Farma de Cerro Branco e Novo Cabrais e também na Farmácia Cerro Branco. Apoio cultural do Escritório de Advocacia da Doutora Maria Beatriz Oliveira, atuando na área de Previdência Social, todos os dias em Cachoeiro do Sul, na General Portinho 2117, próximo ao INSS. Telefone 3722-5001 99440667. Agora todas as terças-feiras em Cerro Branco, ao lado do Bar do Valnizio, a partir das 9 da manhã. Atenção! Você anda cansado e sem disposição, constantemente fica gripado? Chegou em Cerro Branco, na farmácia Agafarma, o poderoso Garra de Sangue. Auxilia no fortalecimento da imunidade, ganho de massa muscular e combate à fraqueza. É um complexo de vitamina B que vai te auxiliar a ter mais disposição para a rotina do dia a dia. E ainda é um ótimo aliado para melhorar a sua libido e desempenho sexual. Dê mais força e saúde para seu organismo com Garra de Sangue. Garra de Sangue, você encontra em Cerro Branco, na farmácia Agafarma. Agropecuária Pai e Filho, na antiga venda do Hertz, disponibiliza de artigos agropecuários, bebidas em geral, também uma vasta variedade de artigos para casa e lindas opções em presente. Venham nos visitar. Nosso orgulho é ter você como nosso cliente. Agora também estamos com filial no centro de Cerro Branco, do lado da loja Lebes. Venha nos visitar. Agropecuária Pai e Filho. Matriz, bairro Rio Branco, filial centro de Cerro Branco. Refogão mestiço e vem golpeando o laço. 8:53, 8:53, é a 104, é a FM Cerro Branco. Programa é o programa da noite. Vamos lá, vamos trazendo aqui meu amigo o Joceli, né? O Joceli tá ligadinho com a gente lá no Capão do Veado. O Didi diz que tá hoje em Cerro Branco, mas que tal? Um abraço, Didi. A Silvina tá ligadinha com a gente também, né? A Silvina tá ligadinha com a gente também, tá? Valeu, aquele abraço, Silvina. A Rejane Dias, né? O pessoal tá ligadinho com a gente. A Zaida Overbeck Rose, o Neca, o Sandro, a Célio, o Márcio, a Andréia, a Brenda. Vamos tocar o top som que vai estar nesse domingo lá no Sandro Schmidt. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. E do mar vou bravo afialo nos dias de marcação. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chileira. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Sente o sopro do vento me esparramando a melena. Tudo que sacode avança e enrosca só na paleta. Eita, eita. Pois as esporas que eu uso tem veneno na roseta. Tem um preparo de goma traçado com perfeição. É pra fazer qualquer dentena saber quem é esse peão. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento esparramando a melena. No dia em que eu não puder aguentar mais o repuxo, talvez o Rio Grande liga, lá se foi mais um gaúcho. Mas enquanto eu tiver força, passo no gome e transo ferro. E na invernada do mundo mais um rodeio encerro. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Música. Gaita. Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar. Que o fandango tá bonito e você não vale parar. Arrumei uma morena brasileira na fronteira. Entra no baile e me convido pra dançar. Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar. Que o fandango tá bonito e você não pode parar. Arrumei uma morena brasileira na fronteira. Entra no baile e me convido pra dançar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá de fogo e não tem hora pra acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar. Oh, e a sombra! Gaiteiro, que o baile vai começar. Que fandango tá bonito e você não vai parar. Arrumei uma morena brasileira na fronteira. Entrou no baile e me convido pra dançar. Capricha, gaiteiro, que o baile vai começar. Fandango tá bonito e você não pode parar. Arrumei uma morena brasileira na fronteira. Entrou no baile e me convido pra dançar. Mexe pra lá, mexe pra cá. Fandango tá bonito e eu já quero namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá gostoso e não tem hora pra cá. Eu disse mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá bonito e hoje eu quero é namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá bonito e hoje eu quero namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá bonito e hoje eu quero namorar. Mexe pra lá, mexe pra cá. O fandango tá gostoso e não tem hora pra acabar. Eu hoje me vou pra fronteira, pois queira ou não queira, vou vender o amor. Esperei toda a semana pra ver a castelhana, minha linda flor. Tá frio na minha cidade, além da verdade está frio demais. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo. Castelhana, se você me ama na cama, que isso? Me diz, castelhana, se você me ama, aonde? Me ama, aonde mesmo? Na cama, a gente pode ser feliz. Frio na minha abriu demais ao sul do meu coração. Quero tempo bom, só você me traz. Ao sul do meu coração, quero tempo bom, só você me traz. Larga tudo e vem comigo. Vamos encarar o perigo. Larga tudo e vem comigo. Vamos encarar o perigo. Ai, eu viajei. Ai, eu viajei. Viajei pra ter você. Ai, eu viajei. Ai, eu viajei. Viajei pra ver você. Castelhana, se você me ama, me ama, me ama, me diz. Castelhana, se você me ama, me ama, na cama, a gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz. É, é. Xarope Gabiru é um poderoso xarope natural, composto de mel e ervas medicinais, sendo expectorante e sedativo da tosse. Xarope Gabiru previne gripes, resfriados, infecções da garganta, coqueluche, elimina tosse seca de fumantes, descola a nicotina do pulmão e atua diretamente nas infecções da garganta. Xarope Gabiru não tem contraindicação. Pode ser usado por crianças, jovens, adultos e idosos. Xarope Gabiru descongestiona, sendo a solução perfeita para os seus problemas respiratórios. Xarope Gabiru, este resolve. Xarope Gabiru você encontra na Agafarma de Cerro Branco em Novo Cabrais e na Farmácia Cerro Branco. Apoio Cultural da Agropecuária Cozo, lugar onde você encontra tudo o que você precisa para casa, lavoura, alimentação, saúde e bem-estar de seus animais. Rações, concentrados, sementes, fertilizantes, ampla linha de ferragem e material elétrico e hidráulico. Produtos da pronta entrega e sob encomenda. Atendimento em dois endereços para sua melhor comodidade. Matriz no Alberto Miller e filial Avenida 12 de Maio, bem no centro de Cerro Branco. Precisando de algo, venha e converse com Alcino ou com Robson. Agropecuária Co, sempre buscando o melhor para você, amigo cliente. Escritório Plautz de Fabiano Plautz, estabelecido ao lado do Banrisul, no centro de Cerro Branco. Comunica a seus clientes e amigos que está efetuando o cadastro dos produtores rurais, produtores de fumo em folha, junto ao NFF, Nota Fiscal Fácil, para emissão das notas eletrônicas para a venda da safra de fumo 2024-2025. Nota Fiscal de Venda de Fumo Eletrônica? Fale com Fabiano no escritório Plautz. Você já se perguntou sobre o seu bem-estar, sobre a sua saúde? No Lab Vida, nós nos preocupamos com você. Oferecemos uma ampla gama de exames, desde hemograma, tipagem sanguínea, até exames mais complexos, como o teste do DNA, exames para descobrir o sexo do bebê, exame toxicológico. Nossos profissionais são altamente treinados e nossos equipamentos são de última geração. Nós garantimos resultados precisos e rápidos, porque sabemos que sua saúde não pode esperar. Exames de Covid, gripe, bronquiolite e dengue com resultados em até 30 minutos. E o melhor em tudo, nós oferecemos um atendimento personalizado, porque cada paciente é único para nós. Lab Vida, Laboratório de Análises Clínicas, porque a sua saúde é a nossa prioridade. Tem Cerro Branco ao lado do cartório. Agora 9 horas e 7 minutos. Vamos lembrando aí, Dorinho Cabeleireiro, cortes masculinos, femininos, infantis, o degradê da gurizada, A barba bem feito a parada, Dorinho Cabeleireiro profissional há mais de 30 anos cuidando do teu visual. Do Galpão, produtos coloniais, Novo Cabrais, diariamente com lanches em geral, não faltando aquele pastel de massa caseira, e nos finais de semana, sábados e domingos, churrasco e buffet livre aí, das 11 às 2 da tarde, lá no Do Galpão. Você também pode fazer a sua festividade lá, né? Pessoal aí atende você com toda certeza. Mercado das Carnes aqui em Cerro Branco, tua carne pro teu dia a dia, carne de panela ou então pro teu churrasco, pro teu estabelecimento comercial, procure nós aí, Mercado das Carnes, antigo Mercado Sabino. Temos também toda a linha de frios, né, além de produtos alimentícios, em geral verduras, né, sempre fresquinhas também, né, pra ti, além da padaria. Mercado das Carnes, antigo Mercado Sabino. Amanhã, lá no Sandro Schmidt, a partir das 19 horas, amanhã é sexta-feira, tá? Amanhã é sexta-feira, a partir das 19 horas, gravação do programa Encontro de Amigos, do nosso amigo Cláudio Wolf, lá de Candelária, amanhã lá no Sandro Schmidt, a partir das 19 horas. Vamos mandando um abraço aqui então pra Nelce. A Nelce tá mandando música pra turma de sempre aí, né? A Selvina tá ligada também, a Rejane Dias. O Neca também tá ligado, mas o Neca vai ouvir outra daqui a pouco mais, tá? Agora nós vamos tocar o trio classe A aí, nosso amigo Laelson de Candelária aí, ó. Agora eu quero ver forrozinho, o pessoal raçar o chinelo junto com a gente assim. Eita, que é bom demais, vem! Aô, mais um! Fica amor, por favor, não desabou. Fica junto que contigo me amarrou. Foi teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar e vem dançar e solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom. Aô, paixão. Vai escutar o chiado das janelas. Fica amor, por favor, não desabou. Fica junto. Ô, Dibiro, tu tá mandando essa pro Zezinho também, ó. Teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar e vem dançar e salte corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica amor, por favor, não desabou. Fica junto que contigo me amarrou. Foi teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar e vem dançar e solte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Cheio de beijos. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica bom. Homem, barra.

é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota. Esqueça, por não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta. Muda de vida ou vai me perder. Que seja comigo, que sou com você. Não seja bandida e aprende a viver. Maravilha! Borracharia do Almirão, serviços de borracharia em geral, leve e pesado. Consertos, vulcanizações, vendas de câmara de ar para qualquer tipo de pneu. Pneus novos, remolde e usados. Somos representantes de chopp para sua festinha ou festão, com barris a partir de 15 litros. Temos chopeira também. Trabalhamos com chopp da Skin, Vila e Tradição. Agende-se e entre em contato com o Almirão, 998-71-40-54. A borracharia do Almirão agora está em novo endereço, ao lado da Secretaria de Agricultura, a 50 metros da Autoelétrica do Miguel. Dia a dia, já cansados de tanta tristeza. Car Novo Cabrais, agora em novo endereço, na entrada da linha Faxinal. Chapeamentos, pinturas, polimentos, espelhamentos e restaurações. Na parte mecânica, trabalhamos com mecânica em geral, leve e pesada, suspensão, motores, caixas manuais e automáticas e diferenciais. Também trabalhamos na parte elétrica. Nossos profissionais são capacitados. Art Car Novo Cabrais, agora em novo endereço, na entrada da linha Faxinal. A oficina do Diego e do Joãozinho. Telefone de contato 996-49-8139. Vida do clarear do dia, num fundão de campo a gritar com a boiada. Precisando de oficina mecânica, chapeação e pintura, procure-nos Sidney Guever, especializado em serviços de mecânica, suspensão, reparo em motores. Fale conosco, fone Whats 519-9171-9831, Sidney Guever, em Candelária, no Travessão Schenfel, a 400 metros do asfalto. Algo mais incrível do que estar conectado ao mundo em apenas um clique? Aqui na Ponto Com temos planos de fibra ótica de 35 a 300 mega com ultra velocidade, com preços que cabem no seu bolso. É qualidade e estabilidade para você se manter sempre conectado. Contate-nos no telefone Whats 99-83-8009. Ponto Com, aquela internet de qualidade para você. agora, 9 horas e 22 minutos. Vamos lá, meu amigo Reni. Meu amigo Reni pediu e vai ouvir. A Casa Caiu, Rogério Magrão e Banda San Marino. Ei, coisa linda! Vamos de volta! A casa caiu, bicho, o pão quebrou. Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor. A casa caiu, bicho, mas e agora? Tudo que eu tenho ela tá levando embora. A casa caiu, bicho, o pão quebrou. Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor. A casa caiu, bicho, mas e agora? Tudo que eu tenho ela tá levando embora. O meu carro importado ela levou. Minha casa na praia ela tomou. Bloqueou a minha conta e tomou o meu cartão. E ainda sai falando, vou gastar com o Ricardão. As minhas roupas de grife, ela queimou. As garrafas de uísque, ela tomou. Ela tá levando tudo, daqui a pouco eu tô pelado. Só porque eu vacilei, porque eu dei o bote errado. A casa caiu, bicho, o pão quebrou. Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor. A casa caiu, bicho, mas e agora? Tudo que eu tenho ela tá levando embora. A casa caiu, bicho, o pão quebrou. Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor. A casa caiu, bicho, mas e agora? Tudo que eu tenho ela tá levando embora. O meu carro importado ela levou. Minha casa na praia ela tomou. Bloqueou a minha conta e tomou o meu cartão. E ainda sai falando, vou gastar com o Ricardão. As minhas roupas de grife ela queimou. As garrafas de uísque ela tomou. Ela tá levando tudo, daqui a pouco eu tô pelado. Só porque eu vacilei, porque eu dei o bote errado. A casa caiu, bicho, o pão quebrou. Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor. A casa caiu, bicho, mas e agora? Tudo que eu tenho ela tá levando embora. A casa caiu, bicho, o pão quebrou. Quando ela descobriu que eu arranjei um novo amor. A casa caiu, bicho, mas e agora? Tudo que eu tenho ela tá levando embora. Prepare-se. Arena Ros apresenta a primeira festa do ano. Sexta-feira, 31 de janeiro, início 23 horas. O fenômeno Que Chaleira. Quero ver você falar ao vivo que não quer mais. Um recorde de público. A banda que enlouquece a galera. Que Chaleira. E ainda, a banda que arrasta multidões, Banda Magia Musical. E pra agitar a galera, o melhor DJ da região, DJ Jesus. Sexta-feira, 31 de janeiro, início 23 horas. Todos os caminhos te levam pra Arena Rô. Com o fenômeno Que Chaleira. Com um bocado de raiva. Banda Magia Musical e DJ Jesus. Imperdível. Em um mundo em constante mudança, o cooperativismo surge como uma janela para a esperança. A Seletro acredita na energia e na determinação de seus associados, na busca do desenvolvimento e de uma vida melhor para todos. a união e a cooperação são as chaves para superar desafios e realizar sonhos. Nesse sentido, a direção, os conselheiros e os funcionários reforçam a sua disposição em buscar as mais diferentes soluções, sempre de portas abertas às comunidades de sua área de atendimento. Seletro, sempre ao lado do associado. CFC Agudo está organizando turma para a primeira habilitação aqui em Cerro Branco. Aproveite essa chance de fazer todas as aulas teóricas e parte das aulas práticas aqui em Cerro Branco. É muito fácil. Ligue para nós. 55 984 31 9429. Faça sua primeira habilitação com CFC Agudo aqui em Cerro Branco. Fica mais fácil realizar os nossos sonhos quando tem gente cooperando junto com a gente. Uma cooperativa comprometida com a comunidade que oferece soluções financeiras para facilitar a vida de quem participa. Na Cressol, você é dona do negócio, tem voz para participar das decisões e compartilha os resultados financeiros entre todos que participam. Eu, Camila, escolhi a Cressol. E você? Vem junto! Agora 9 horas e 29 minutos, vamos em frente trazendo mais música. Meu amigo Neca, todos os familiares de Cerro Branco na escuta do programa, esposa Cleusa, filha Gabriela, para o Henrique e o Vitor aqui da Rua do Sal, roda um popurrí do musical Cerro Branco. Abraço meu amigo Hilário aí na... Lembrando que amanhã tem música ao vivo, né? O programa, a gravação do programa Encontro dos Amigos do... nosso amigo Cláudio lá no Sandro Schmidt. Dançamos agarradinho a noite inteirinha, olha o que rolou. Ao levar ela pra casa, corpo feito brasa, ali começou. Enquanto eu dirigia, ela me fazia muitos carinhos. Até que não resisti e parei ali na beira do caminho. Tão de amor, dentro do meu carro até encheu de batom, com sabor de bombom, gosto de lua de mel. Foi uma explosão de amor dentro do meu carro até encheu de batom, com sabor de bombom, gosto de lua de mel. Depois daquela festa, nunca mais amei, também deu saudade. Dentro do meu carro hotel, foi como estar no céu, que amei de verdade. Enquanto eu dirigia, ela me fazia muitos carinhos. Até que não resisti e parei ali na beira do caminho. Foi uma explosão de amor dentro do meu carro até encheu de batom, com sabor de bombom, gosto de lua de mel. Foi uma explosão de amor dentro do meu carro até encheu de batom, com sabor de bombom, gosto de lua de mel. Opa! teu dedo na tecada e puxa o fole. Gaiteiro mole na presta pra fazer show. Chora cordona que a veja me falou. Dançar é bom e não dançarino sou. Toca teu dedo no teclado e puxa o fole. Gaiteiro mole na presta pra fazer show. Eu vim pra o arrastar, arrastar mulher. Eu tô afim de caçar. Hoje eu saio do salão enrabixado, meio casado, gaiteiro levar lá. Eu vim do arrasta-pé, arranjar mulher. Eu tô a fim de casar. Hoje eu saio do salão enrabixado, meio casado, gaiteiro, manda de lá. Chora cordona que alguém já me falou. Dançar é bom e bom dançar e no sol. Toca teu dedo no teclado e puxa o fole. Gaiteiro mole não presta pra fazer show. Chora cordona que alguém já me falou. Dançar é bom e bom dançar e no sol. Toca teu dedo no teclado e puxa o fole. Gaiteiro mole não presta pra fazer show. Eu vim do arrasta-pé, arranjar mulher. Eu tô afim de casar. Foi eu saio do salão enrabixado, meio casado, gaiteiro, manda de lá. Eu vim do arrasta-pé, arranjar mulher. Eu tô afim de casar. Foi eu saio do salão enrabixado, meio casado, gaiteiro, manda de lá. Me leva, meu amor, me leva. Onde você for, quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva com você, meu bem. Imploro pra você me levar. Pelo amor de Deus, não me deixe aqui. A saudade e a paixão vai ferir meu coração, não vou resistir. Me leva, meu amor, me leva. Onde você for, quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva com você, meu bem. Me leva, meu amor, me leva. Onde você for, quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva com você, meu bem. Me leva junto de você, quero ir também. Não me deixe ficar. Ficando vou chorar demais. Meu amigo, olhe pra trás e venha me buscar. Me leva, meu amor, me leva. Onde você for, eu quero ir também. Me leva, meu amor, me leva. Me leva, me leva com você, meu palavras de amor jogadas ao vento. Sua imagem não sai do meu pensamento. Ninguém me tira este ador, nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a saudade, enfrentar o momento. Só queria dizer dizer pra você que te amo e não vejo saída. Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida. Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito. Quero estar nos seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Quero estar nos teus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito. Ela muito tempo a gente fez amor, não vendeu, não dó, essa cama eu não dou, não dou, não dou. Ela tem o jeito, cheiro desse amor. Chega, não quero mais vida, não. Tá na hora, eu vou decidir. Eu vou dar tudo que é meu pra você, não quero mais desistir. A geladeira, o freezer, o fogão, o carro e a televisão. Pode levar o que é meu pra você, pode levar até o meu coração. Pode ir andando, letando, letando. Nessa cama não abro mão. Não vendeu, não troca, essa cama eu não dou. Nela muito tempo a gente fez amor. Não vendeu, não troca, essa cama eu não dou. Não dou, não dou. Ela tem o jeito inteiro desse amor. Eu hoje estive pensando no que eu posso fazer pra você perceber o amor que eu tenho em você. Eu já gostei muitas vezes, até brinquei com o amor. Eu já não quero mais nada, eu vivo só para amar você. No meu castelo de sonho você é a rainha. Nos meus céus de estrela você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Não posso viver sem o teu olhar. No meu castelo de sonho você é a rainha. Eu sempre busquei meu sonho, aquele seu lindo olhar, para que um prato é meu jeito, poder então se afastar. Mas quando acordo a tristeza, volta comigo a morar, vivendo sem meus carinhos, a minha vida é chorar, meu bem. No castelo de sonho você é a rainha. No meu céu sem estrela você vive a bailar. Eu te vejo, meu bem, mais que a minha vida. Oh, não posso viver sem o teu olhar. Você conhece as vantagens de investir em energia solar? É uma fonte de energia ecologicamente correta. Logo após a instalação, você já começa a colher os frutos, com uma redução significativa na conta de energia elétrica. São produtos de longa durabilidade. A médio e longo prazo, seu investimento se pagará automaticamente. Além disso, o seu imóvel valoriza ainda mais. Entre em contato e solicite uma visita. Acesse solarlojasafubra.com.br e peça um orçamento. A Fubra Verde Energia Solar, mais um produto com a garantia de qualidade e a Fubra. Sempre com você. Escritório Plautz de Fabiano Plautz, estabelecido ao lado do Banrisul, trabalhando com aposentadoria por idade rural e urbana, auxílio doença, salário maternidade rural e urbana, pensão por morte, matrícula atualizada de terras, contrato de arrendamento e comodato, blocos de produtor, recibo e declarações diversos, cartas de anuência bancárias, transferência de veículos, isenção de impostos para taxistas, isenção de impostos para portadores de deficiência na compra de veículos, ANTT de caminhões e carros de aluguel, averbação de imóveis, ITR, INCRA e todo e qualquer trabalho relacionado à pessoa física. Escritório Plautz e Fabiano Plautz, há anos trabalhando com seriedade, honestidade e simplicidade com seus clientes. Telefone para contato 51 995 70 31 81. Quem procura por uma farmácia está procurando ajuda e para isso precisa ser bem atendido. Por isso a farmácia Ciro Branco tem atendentes capacitados para melhor atender e orientar. A farmácia Ciro Branco tem amplo estoque de medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Sempre que você precisa de aviar sua receita, você sabe, é só ir na farmácia Ciro Branco, você será bem atendido. Funerária Bratz, para melhor atender seus clientes, informa que quando necessitar de serviços fúnebres, deve se dirigir até a Funerária Bratz em Ciro Branco ou ligar para os fones da Funerária Bratz 999-787128 ou para o Plano Assistencial Freitas, Cachoeira do Sul 997-443227. 9:44, vamos lá, vamos, trazendo mais música. Lembrando que amanhã, então, tem gravação do programa Encontro dos Amigos, lá no Sandro Schmidt. É o programa do nosso amigo, né, nosso colega aí, o... Oh, fugiu agora, né? Não. Cláudio Wolf, né? Cláudio Wolf, tá bom, né? Programa da Rádio Vida Nova. Vamos lá, vamos trazendo aqui o Alexandre, né? Tá homenageando o pai, né? O seu Zezinho aí. Ah, tô bebendo demais, qual é a novidade? Hoje é tarde, tô com nossa canção. Foi um baque dentro do meu coração. Já não sei o que dizer pra fazer você voltar. Você foi dizendo que era mesmo o fim. Minha vida já não tem mais direção. Os meus dias vivo na escuridão. Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa me entorpece e me deixa sem razão. Tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais. Tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, estou triste demais. Come on. O inverno está chegando e eu assim, solitário, debaixo do edredom. A lareira está acesa e eu bebendo nosso vinho, tendo como companhia a tristeza. Vou lembrando nossos dias de alegria, você linda, pondo a mesa enquanto eu ia. Corta lenha para o fogo, pra depois chamar de novo, pois chamar era somente o que eu queria. Tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, tô chorando demais, tô bebendo. Tô chorando demais, tô bebendo demais, tô saindo demais, já não volto pra casa, fico a noite acordado, estou triste demais. Amigo agricultor de Cerro Branco, Novo Cabrais, Paraíso, Candelária e Vale do Sol, tempo é dinheiro. E para isso chega até você Gever Pulverização Agrícola, com serviços de drone para pulverização e aplicação de herbicidas, inseticidas e fungicidas em lavouras para plantio de soja e arroz. Economia em defensivos agrícolas você tem com Gever Pulverização Agrícola. Telefone 997-175703 ou procure nas redes sociais, @Gever_pulverização_agrícola. Vou repetir o telefone, 51 997-175703. Gever Pulverização Agrícola. Solicite uma visita. GNC Segurança Privada Limitada. Fornecendo serviços de portaria, zeladoria, eventos e segurança em geral. Profissionais habilitados na área de segurança. Empresa localizada em Cerrito, Novo Cabrais. Peça seu orçamento sem compromisso nos telefones Whats 51 999 79 2720 com Jean ou 51 996 15 2471, fale com Franciele. GNC Segurança Privada. Na Funilaria do Januário você pode fazer o seu portão ou então a sua grade. Além de peças para motos e motosserras, conserto de motos e motosserras, borracharia e também a vidraçaria do Januário. Além do completo posto de combustíveis com óleos lubrificantes em geral, também combustíveis da melhor qualidade. Posto do Januário e também a funilaria e a vidraçaria. Que eu tô de você, o meu colinho. A Fubra, clique, compre, leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Compre leve, lojasafubra.com.br. Bazar, móveis, eletro, tecnologia. Entregamos em casa, sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Agora 9:51, 9:51, seguimos em frente, mandando um abraço pra Mara e pro Olívio, tão ligadinhos com a gente, diz ela que foram os olhos do Olívio, então, ó, foram teus olhos, sangue latino? Correr perigo e nova. apaixonar. Sei que é difícil entender meu coração quando se apaixona sem dar uma explicação. Mas agora olhando nos teus olhos posso ver que não é difícil compreender. Foram teus lábios com os teus beijos, foram teus olhos com teu olhar que me fizeram correr perigo e novamente me apaixonar. Apoio Cultural JB Lab, o seu laboratório de confiança, com atendimento com descontos em vários planos de saúde, Provida, Amigos do HCB, Freitas, Gás, IP, Unimed, Sindicato, Caberx, entre outros. Entre os vários exames realizados, também estamos realizando outros: Covid, toxicológicos, dengue, DNA, paternidade, sexagem fetal, encaminhamento de materiais para biópsia. Laboratório JB Lab, anexo ao Hospital Ciro Branco, com novo telefone agora, 99005-1153. Lavagem do Gordo. Lavagens detalhadas, onde seu veículo é desmontado e os carpetes e os estofados são tirados para uma limpeza completa. Extratora, sofás e estofados que serão limpos a domicílio. Tapetes, lavagens de motores, lavagens completas, carros, motos e caminhonetes. Entre em contato pelo 998-90-5155, que também é telefone WhatsApp. Lavagem do Gordo, preços especiais também para Novo Cabrais. Apoio Cultural do Mercado Dil, estabelecido no bairro Rio Branco, onde você adquira todos os produtos no ramo de supermercado. Também tem bebidas de todas as marcas, também tem chope e gelo, carne para seu churrasco e também distribuidor de gás. Ligue 3725-1015 ou 995-5725-33. Agora novamente conta com o Trilegal. Precisando de oficina mecânica, chapeação e pintura, procure-nos Sidney Guever, especializado em serviços de mecânica, suspensão, reparo em motores. Fale conosco, fone Whats 519-9171-9831, Sidney Guever, em Candelária, no Travessão Schenfel, a 400 metros do asfalto. Seguimos em frente, trazendo mais música aqui, né? Vamos mandando abraços aqui, né? Pra Zaida Overbeck Ross, né? Tô na escuta do maravilhoso programa, adoro escutar música, roda aí a flor do meu jardim. Todos amigos e amigas, vai pra família Beck lá também, né? Vi uma foto agora, o tamanho das abóbora, meu céu, que coisa boa pra fazer um doce, né? Zoli! Chegando pra vocês, flor do meu jardim! Foi ela quem não quis. Eu já vi esta flor no outro jardim e pensei em tirar ela de lá. Não pensei que ela fosse assim. Ó, linda flor, nunca vi. Fosse assim, ó linda flor, nunca viveu pra mim. Mas acontece que pra ela eu não sou nada. Se ela voltasse dizer que foi errada. Mas acontece que pra ela eu não sou nada. Da minha vida, só gostei de você. Ó, linda flor, não vou mais te esquecer. Florzinha da minha vida, só gostei de você. Alô, moreninha linda. Alô, meu povo. Alô, Brasil! Meu coração tá pisado como a flor que murcha e cai, pisado pelo desprezo do amor quando se vai, deixando a triste lembrança. Adeus para nunca mais. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Falsidade no olhar. Você nasceu para outro e eu nasci pra te amar. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Oh, eu canto por ter tristeza, canário por padecer. De saudades da floresta, e eu saudades de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Refrigeração Cerro Branco, comércio de peças e serviços na área de refrigeração, climatização e lavadoras. Agora também com venda de materiais elétricos e hidráulicos, canos, fios, tomadas, interruptores, disjuntores, contactoras, padrão de luz, lâmpadas, luminárias, refletores, chaves para motores elétricos, chuveiros, torneiras elétricas, tubos e conexões de PVC, torneiras, caixas d'água e mangueiras. Parcelamos suas compras em até 6 vezes no cartão. Na rua Antônio Escolaudi, ao lado do supermercado Volman, Refrigeração Cerro Branco. Telefone Whats 996-21-1745. Atenção Cerro Branco, a melhor internet da região 100% fibra ótica está disponível para você. Qualitec Internet. Venha ser cliente Qualitec e garantir todos os benefícios da melhor rede de fibra ótica da região. Estamos há 15 anos no mercado, sempre em busca de melhorias e ampliação em nossas redes. Assessoria e suporte técnico exclusivos para nossos clientes. Agende a instalação de sua internet no 998-4240-19. Qualitec Internet, agora também em Cerro Branco. Raquel Modas, agora em novo endereço ali do lado da I9. Calçados, confecções, flores. O Tri Legal toda semana. E agora, para refrescar o seu verão, temos sorvetes e picolés da Gucci. Raquel Modas, do lado da I9. Venha você também conferir confecções, calçados, flores, Tri Legal e agora sorvetes e picolés na Raquel Modas. Torre vale sofrer, já volto. Mecânica do Cid Meguever, serviço de qualidade, seu carro pode trazer. É automecânica do amigo Sidney, aqui no Travessão Cheio Candelário eu já marquei. Oficina mecânica do Cid Meguever, serviço de qualidade, seu carro pode trazer. É automecânica do amigo Sidney, aqui no Travessão Cheio Candelário eu já marquei. Radiadores, embreagens, reforma de motores, chapeamento e pintura. Em toda a linha automotiva, motores em geral, o serviço que tu procura. Suspensão, escapamento, não importa o problema, a gente vai resolver. Fica a 400 metros, da 287, vem aqui, vem conhecer. 99171-9831, liga, vamos te atender. Oficina mecânica do Cid Meguever, serviço de qualidade, seu carro pode trazer. É automecânica do amigo Sidney, aqui no Travessão Cheio Candelário eu já marquei. Horas e 7 minutos. A Jandira e o Senildo vão ouvir Que Linda Minha Terra. Os Vertucci. Que linda é minha terra, vestida de verde. A gente se perde, bombeando horizontes. Água das fontes, murmúrios suaves. E o canto das aves além pelos montes. Que linda é minha terra enfeitada de flores. Eu canto os primores dos verdes confins. Eu canto aleluia das tardes amenas, cobertas de velas cheirando alecrim. Permita, meu Deus, que eu morra cantando, ao pago entoando canções regionais. Que eu parta feliz, alegre acenando, aos campos e às várzeas dos pagos nadais. Sayonara Solder, advocacia e assessoria jurídica. Atua em causas cíveis, inventário, regularização de imóveis. Direito no agronegócio com ênfase em contratos de crédito rural, endividamento rural, negociação de empréstimos do crédito rural e questões previdenciárias. Escritório na 12 de maio 691, no antigo consultório dentário da Alice do Tio Erne. Atendendo todas as segundas-feiras o dia todo. Telefone contato 995-25-4065. Sayonara Soder, advocacia e assessoria jurídica. Ao escolher o Sicredi para organizar sua vida financeira, você acumula pontos e troca por brindes incríveis. Com a promoção Super Troca Sicredi, é simples e fácil de participar. Basta ser um associado da cooperativa e utilizar nossos serviços e produtos financeiros. Quanto mais você utilizar, mais pontos você acumula e mais chances tem de garantir presentes incríveis. Super Troca Sicredi. Negócio fechado. Ponto acumulado. Mas só... Quer dar aquele up no visual? Então deixa eu te ajudar. A loja Vitrine da Moda está com estoque renovado e com peças exclusivas. Você vê e se apaixona. E se eu fosse você, corria logo para a Vitrine da Moda, para não perder essa oportunidade. Vitrine da Moda, em frente à Prefeitura de Cerro Branco. Isso vai te machucar. Apoio Cultural Supermercado Volman. Telefone 3725-1017, 3725-1047. Volman, no centro de Cerro Branco, na Oscar Lam. Supermercados Volman, um amigo para toda a vida. Um amigo para toda a vida. Agora 10 horas e 11 minutos, seguimos em frente. A Valíria, ela, o César e o Vitor estão ligadinhos com a gente, estão na espera do amado Batista aí, ó. A mesma rua ficou tão diferente desde que você mudou. E aquela casa não é mais a mesma casa. Agora é tão triste, sente falta de você. E quando olho pra janela e não te vejo, sinto falta e desejo do amor que eu perdi. Sua presença

Nos feriados da semana tem festa pra tocar e todos saem viajar. Blusa no ombro, na estrada estou a caminhar, olhando a natureza e os pássaros a voar. Eu ando sempre sozinho, porém não sinto saudade. Cada dia vou mais longe, à procura da felicidade. À procura da felicidade, vou andando e não posso parar. A esperança junto de mim, e sendo assim um dia vou encontrar. À procura da felicidade, vou andando e não posso parar. A esperança junto de mim, e sendo assim um dia vou encontrar. Dia 8, fomos pro baile. Era um sábado tão lindo e tão feliz. Convidei ela para dançar, mas não pensei que algo errado fosse dar. Ela me perguntou qual o vestido que eu vou, qual o sapato, e se arrumou toda pra mim. E aquele baile jamais esqueço. Noite feliz que eu sonhei, não foi assim. Foi o seu ex, ex, ex. Deixou de lado e eu fiquei só, só, só num canto chorando, vendo ela dançando com seu ex-namorado. Serei seu acompanhante em capão da canoa. Ao vencer vou viajar com você e curtir numa boa. Minha garota verão, você vai ser. Você vai desfilar, vai ganhar, eu torço por você. Serei seu acompanhante em capão da canoa. Ao vencer, vou viajar com você e curtir numa boa. E foi o 21 minutos, 10:21. Meu amigo de Birto, aquele abraço, lembranças do nosso amor. Os filhos do Rio Grande vão cantar pra ti, mais ou menos assim, ó. É pra dançar com os dois pés de baixo e os dois pés de cima, viu? Diz o compadre Lauro. Chorei igual uma criança, revi os presentes que um dia você me deu de lembrança. O lencinho, a corrente, o anel com o seu nome gravado, seu retratinho, cartão que me desses no dia dos namorados. Seu retratinho, cartão que me desses no dia dos namorados. Nós senti o meu peito em pedaços. Lembrei da primeira vez, meu amor, que eu a tive em meus braços. Lembrei-me do primeiro beijo que ainda sinto o sabor. São marcas que não se apagam, querida, lembranças de um grande amor. São marcas que não se apagam, querida, lembranças de um grande amor. Né? 10h26. O Adriano Schmidt, né? Ele pediu o tal de espinho na cama, né? Espinho na cama quer dizer que deitar na cama de pau duro, né? É que não, né? Não tinha colchão, né? Era direto no porrete lá. Ei, maravilha. Carmen Silva. Espinho na cama. amarguras, só desventuras minha alma reclama, sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama, sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. 10h28 é a 104, programa da noite. O Reni pediu o tal do pé de cana, né? Tá bom? Neri Batista. Porque dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Eu bebo para esquecer, eu bebo para recordar. Bebo na hora do almoço, bebo na hora do jantar. Bebo para me aquecer, por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Quando meu time entra em campo, eu bebo para festejar. E na vitória ou na derrota, eu bebo pra desabafar. Se encontro uns amigos, solidão. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Porque dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Quando eu estou apaixonado, eu bebo em nome do amor. Eu bebo ao ser desprezado, pra aliviar a minha dor. Não importa o que dizem, sem parar. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, se eu só bebo 7 dias por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana, só bebo 7 dias por semana. Não sei por que dizem que eu sou um pé de cana. 10h33, seguimos em frente. Agora pra Silvina e depois pra Mike, tá? Pra Selvina, primeiro Alice e depois pra Mike, um degrau na escada, Leonardo e Eduardo Costa. Saudade que eu tenho do quê? Do meu vizinho. Oh, bonito assim. Saudade que eu tenho. Do quê? Do meu beijinho. Que bonito. Tão longe de mim ficou a coitadinha. O meu sofrimento, ai, ai, não tem mais fim. Dentro de mim, viver separado. Tão longe assim. O amor se desfez e não deu em nada. Você e eu, tudo aconteceu. Não fui nada mais que um degrau na escada. Pensamentos absurdos caíram. Falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir.